tradicional pra todo mundo do Raga Muff aí mesmo. Quero ver todo mundo aí em casa dançando, hein? Aqui nós vamos tacar fogo na dança, vamos mostrar como é que é, né, não, Coquinho? Né, Mari? Ó! Oh. Loba, loba.